morreu em plena Altina. Veio morar pra terminar de se criar. A vida estava difícil, precisava batalhar. De manhã estudava, tarde ia trabalhar. Sua mãe passava roupa depois de lavar. Nunca mediu esforços pra terminar de lhe criar. Emanuel, quando moleque só curtia canivete, só batia bola se fosse com a camisa 7. Na sua adolescência começou fumando um beck. A sua mãe desesperada, dona Beth, sabia que esse lance não era legal, sempre foi fatal. Procurando refúgio sobre algo ruim, as drogas vão colocar o seu fim. Mas o pior ainda estava por vir. A sua mãe foi internada com doença nos rins. 8 meses depois, a sua mãe faleceu. Foi morar no céu, na casa de Deus. Emanuel, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Emanuel, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, nosso Senhor Jesus Cristo. O horizonte me impressiona desde o dia em que cheguei aqui. As malas do meu Ceará oferecem passaporte para minha alma viajar até onde as vistas não alcançam. Comecei a me aprofundar, fiz um pacto com o mal debaixo de uma cachoeira. Sacrificava, cavacava crianças, bebia sangue de animal, comia órgãos humanos, fazendo ritual. Minha vida se assemelhava como filme de terror. Minha vontade sempre foi sacrificar um pastor. Eu sou assim, cheio de papo furado, lendas e crenças erradas. Nosso Senhor Jesus Cristo. Às 4:30 da manhã, o seu velho acordou na intenção de trombar no portão de sua casa. O obrigaram a parar, parar do seu ladrão. Não tente escapar, faça só o movimento que eu vou te apagar. Pelo amor de nosso Deus, não faça isso não. Só pode ser engano, eu nunca fui ladrão. Não, não me venha com esse papo dizendo não ser ladrão. Te conheço há muito tempo, vai direto, é pra prisão. De todo jeito ele tentou se explicar, não lhe deram ouvidos, bateram nele até se cansar. Quando ia ou matar, a sua filha interferiu, ou pegando nos braços. Não acreditou que viu, seus olhos inchados, braços e dentes quebrados. Totalmente imóvel, estava quase tudo acabado. A sua filha chorou, o seu filho também, escondido atrás de um muro sem ser visto por ninguém. Emanuel, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Emanuel, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Emanuel, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Emanuel, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, nosso Senhor Jesus Cristo.